Se é sucesso, a gente tem que tocar, viu? Parceiro do Osvaldo Danta. Eu errei quando acreditei totalmente em você. A gente, quando se apaixona, não quer nem saber. Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer. Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda, é incapaz de aceitar conselho como ajudar. Investir na paixão errada até se arrepender. Mas por quê? Bora assim, ó. Eu devia ter notado naquele dia que você me olhou. Meu coração despreparado, abandonado, carente de amor. E nada pude dizer, você soube fazer, me pegou. Eu comecei a gostar, e quando ia te amar, me deixou. Prorrochando na sofrência assim, ó. Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente. Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer. Não é possível que eu não encontre outra pessoa, ou aqui esteja à toa, melhor do que você. Mas que não me faça sofrer. O que é bom, sendo forró, sendo brigadeira, sendo o que for, tem que misturar na sofrência, viu? Sucesso, meu parceiro do Osvaldo Danta, tamo junto. É repertório do papá Edson Ribeiro Pernambucano. Pressão mundial. Deixa dar 2 quilos.